que ele fez foi perfeito e bom. Fez a natureza linda e pura, cada criatura assim criou. E da terra o homem então formou, com todo o carinho das suas mãos, deu-lhe a sua imagem e semelhança e vida do seu próprio. Deus, o mundo todo fez para o homem habitar, cuidar e possuir. Deus, que é o próprio amor, lhe ensinou a amar e não. Pecou, o homem se perdeu e perdeu também o temor a Deus. Desrespeita a vida e a natureza, destruindo o mundo.